E aí, coisinha linda do titio e da titia, aproveita e faz a sua boa ação do dia. Envie esse áudio para algum amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: os desafios para o aumento da energia renovável. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Para o mundo manter a meta do aquecimento global em 1,5 graus, é necessário triplicar as fontes renováveis e duplicar a eficiência energética delas até 2030. A informação é do novo relatório Triplicar a Energia Renovável e Duplicar a Eficiência Energética até 2030, passos cruciais em direção a 1,5 graus, publicado nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, pela presidência da COP28. O documento apresentado no evento pré-COP em Abu Dhabi traz então recomendações sobre como triplicar a capacidade de produção de energia renovável e duplicar a eficiência energética. São políticas viáveis para atingir pelo menos 11 mil gigawatts de produção. Texto 2. O ano de 2022 foi marcado pelo avanço da energia renovável no Brasil. O país ultrapassou o marco de 92% de participação de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa no total gerado pelo Sistema Interligado Nacional. Sim, o maior percentual dos últimos 10 anos. Levantamento é da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Mostra que as fontes produziram quase 62 mil megawatts médios de energia, um reflexo do cenário hídrico climático mais favorável, que contribuiu para a recuperação dos reservatórios de água e da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol. Este é o resultado de uma matriz energética diversificada, característica que nos coloca à frente de quase todos os outros países. Além de ser um ganho imensurável para o meio ambiente, essa característica nos traz uma série de oportunidades em novos mercados, como de créditos de carbono e de hidrogênio renovável, que vão gerar benefícios para a sociedade nos próximos anos, avalia Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da CCEE. Texto 3. A transição energética demanda pesquisa e tecnologia para superar desafios técnicos, como a integração de diferentes fontes renováveis à rede elétrica, e desenvolver projetos inovadores, que exigem investimentos significativos em um contexto de recuperação pós-pandemia de Covid-19. Outro desafio para a transição energética no Brasil é adequar o arcabouço legal e regulatório, que impacta diretamente na atração de investimentos para projetos que tenham por objetivo desenvolver fontes renováveis de energia. É bem verdade que o Brasil possui uma série de leis relacionadas ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia, como a Lei nº 9.991 de 2000, que criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA. A Lei nº 10.438 de 2002, que criou a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. A Lei nº 13.576 de 2017, que estabeleceu a Política Nacional de Biocombustíveis, Renova Bio, dentre outras. Não obstante, há lacunas que ainda dependem de disciplina legal, como o mercado brasileiro de redução de emissões. Além disso, o arcabouço legal e regulatório do setor de energia no Brasil é complexo e envolve diversos órgãos e agências reguladoras, exigindo constante cooperação e permanente diálogo entre eles. As dificuldades impostas pelo federalismo brasileiro são um complicador adicional, diante da intrincada divisão de competências entre os entes da federação. Para que se tenha uma ideia de como isso já afeta o setor de energia, há mais de 15 anos tramita no Supremo Tribunal Federal disputa sobre a classificação de gasoduto, considerada conflito federativo entre a União, que tem entre suas competências o transporte de gás natural, e o Estado de São Paulo, que tem entre suas competências a distribuição de gás natural no território estadual. Texto 4. O texto 4 trata-se de um infográfico. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão.